jardim. Todo coração é lá no fundo um latifúndio. Quantas dessas dores serão flores lá no fim? Enterrei meus sonhos mais fecundos, mas eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz. Ai, mas eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz. Cuidado com o que dizes, os deuses formam frases, às vezes geram crises. Acontece, são fases, algumas mais fugazes, outras mais felizes. Cometemos deslizes, sentimos incapazes, mas fazemos as pazes, regamos as raízes. E na força de Ísis, construímos oásis, descartamos os ases. Os deuses são juízes, apontam diretrizes, não admitem quases. Ainda somos crianças, fazendo estripulias, vivendo de utopias, plantando esperanças. A vida é uma viagem. E quem se perde olhando pra chegada nunca desfruta da paisagem. Na trilha da estiagem, a diferença entre os que falam e os que agem. Coragem, abdiquei da minha lucidez. E se eu não fosse um pouco de louco, eu ficaria louco de uma vez. Faça desse mundo seu jardim. Todo coração é lá no fundo um latifúndio. Quantas dessas dores serão flores lá no fim? Enterrei meus sonhos mais fecundos, mas eu só quero um pedaço de paz. Eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz. Ah, mas eu só quero um pedaço de paz. Eu só quero um pedaço de paz. Mas eu só quero um pedaço de paz. Na madrugada fria, caminhando pela city nos breus, a noite inspira poesia, eu faço um feat com Deus. Penso numa rima, ele completa. Às vezes tenho a impressão que ele tá aqui de calça larga e a barreta. Poeta, I see the signs. Deus não escreve por linhas tortas, escreve com punchlines, metáforas em rhymes. Até em braille ele rima. E eu me pergunto, a vida tá escrita ou é ele fazendo um freestyle lá em cima? O futuro me assombra, o futuro é que nem minha sombra. Por mais que eu tente, ele tá sempre um passo à frente. Na próxima esquina ele me tromba. Já disse um amigo, não mexa com o futuro, pois quando ele acordar, quem vai dormir é seu presente. Eu tenho em mente que a jornada da vida é feita sozinha, e que no fim das contas a resposta é só minha. E cada verso que eu rabisco é minha vida em risco, por isso que eu não desperdiço uma só linha. Uma só linha. A vida tá escrita ou é ele fazendo um freestyle lá em cima?